Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles trabalhadores? É a pergunta de Jesus. Não dá para entender a parábola sem uma contextualização, um detalhe histórico. Nós estamos no primeiro século. É quando Jesus Cristo viveu, ao início dele. Nesta época, o Império Romano espalhou-se até o Egito, vindo todo da região da Europa Ocidental, atravessando a Europa Oriental, pelas margens do Danúbio ao norte, passando pelo Oriente Médio e chegando até o Egito. Essa era a fronteira, tanto é que dizia-se isso. O mar é nosso, o mar Mediterrâneo, o mar é nosso. Passando depois do Egito por todo o norte da África. O mar é nosso. Bom, como é que o império mantinha essa multidão de exército para garantir suas fronteiras e sustentar toda sua riqueza? Ah, o Império Romano, ele não impedia que os povos tivessem lá o seu governo e a sua administração. Tanto é que nós conhecemos na Bíblia o rei Herodes, que é o governador da Galileia. Nós conhecemos o Sinédrio, que governa a parte sul. E aí estão os principais sacerdotes, os escribas, que ocupam as 70 cadeiras do Sinédrio e que governam o sul, a região sul. Ainda tem a Idumeia, a Itureia, com seus governadores. A figura principal, e que todos nós conhecemos, do Império Romano na região é Pôncio Pilatos. Ele é o procônsul. O procônsul, ele tem umas características. Ele é aquele que julga em última instância, que aplica o direito romano. Tanto é que sempre que há alguma coisa, recorre-se a ele, quando os tribunais locais não conseguem resolver as suas querelas e circunstâncias. Não foi sem motivo que, em primeiro lugar, Jesus compareceu ao tribunal do Sinédrio, que depois levou a Pôncio Pilatos. Mas essa não é a principal função de Pôncio Pilatos. Muito menos governar, porque Pôncio Pilatos não governa. Os governos locais é que têm a sua atividade de gerência do lugar e de administração da política local. A principal função de Pôncio Pilatos é a arrecadação de impostos. E aí tem toda a rede de cobradores de impostos locais, do qual o principal é o procônsul, que por sua vez manda para o império os impostos. É isso que Roma propunha, a Pax Romana. Você sabe como é que é a Pax Romana? Eu entro com o meu exército e você com os impostos. Essa era a paz romana. E aí tudo vai ficar em paz. Eu já cansei de dizer isso aqui, que a máfia, que é lá da Itália, ela usou o mesmo esquema de venda de segurança. Você me paga pela segurança e eu não bato em você. Mas também não vou deixar mais ninguém bater. Se você não me pagar, você vai conhecer não a minha paz, mas o meu ódio. Essa era a paz romana. Pax Romana. Bom, então o império sobrepôs a sua administração à administração local. A ele não interessava lá a política e nem os interesses dos povos. Interessava-lhe o seguinte: o imposto per capita, quer dizer, por cabeça. É por isso que existia o censo. Você lembra que quando Jesus Cristo está para nascer, Maria e José estão descendo da Galiléia para o sul, porque eles eram de Belém da Judéia e tinham que se alistar na sua cidade? Ué, para que o exército romano quer fazer contagem de cabeça? Para saber quanto vai ter que arrecadar. E até hoje o censo existe para isso, para saber basicamente quanto se vai arrecadar. Depois chegam-se a outros detalhes do censo. Mas naquele tempo foi basicamente por isso. É por isso que existia um grupo na Palestina que se recusava a fazer isto, que eram os zelotas, ou zelotes, de não se apresentarem para o censo. Eram contrários ao censo, justamente por causa do aquilo que se devia de se pagar. Lembra-se que essa era uma questão? Pergunto para Jesus, é para pagar tributo a César ou não é para pagar tributo a César? E aí Jesus pede a moedinha do tributo. Lembram-se dessa história? Bom, mas não se pagava só o imposto per capita, por cabeça. Se pagava também pela circulação de mercadorias. Se pagava também pelo uso da terra. Já que a terra agora era do Império Romano, para usar a terra do Império, haveria que se pagar o imposto. Ora, acontece que aquelas comunidades todas ali da Palestina eram pequenas comunidades familiares que cultivavam a terra, que a gente conhece até isso, hoje, até hoje existe isso no interior do Brasil. São aquelas famílias pobres que têm aquela gleba, aquele pedaço de terra e que cultivam a terra para comer. Se sobrar alguma coisa, eles vendem. Se não sobrar, pelo menos eles não morrem de fome. Acontece que, ainda mais naquele tempo, a terra ali é a região semiárida. Assim, tipo o Nordeste, uma região semiárida, quando não uma região desértica. Uma terra seca, pobre, conhecendo-se um tipo de cultura, de agricultura muito rudimentar, que é da relha, né, do arado, puxado por boi. E também com uma limitação muito grande de tipos de produtos que ali se poderiam plantar. Então, a plantação era pouca. E o Império Romano sobrepõe ao uso da terra, à cabeça das pessoas e à circulação de mercadorias, impostos. Bom, o que aconteceu com o tempo? As pessoas não tinham como pagar os impostos. Bastava uma seca e não tinha como pagar. E o Império tinha como cobrar. Conforme aquela relação que nós conhecemos italiana, romana, né? Que eu dou a segurança e você me paga. Se você não me paga, você vai saber o que é ser inseguro. Então as pessoas vendiam a terra. E vendendo a terra, iam trabalhar depois na própria terra. Como meieiro. Trabalhar a meia. Sabe o que é ser meieiro, né? Eu arrendo a tua terra. Metade da plantação é tua, outra metade é minha. Isso aqui é trabalhar como meieiro. Bom, então a superestrutura do Império Romano, sob aquela estrutura familiar, agrícola, quase que comunal da terra, fez sumir a pequena propriedade e a propriedade familiar. E apareceu o latifúndio, o grande latifúndio, para produzir muito. É sobre isso, o que está por trás é esse pano de fundo. Bom, mas quem são os latifundiários? De um lado, os nobres locais. Flávio Josefo é um historiador do primeiro século. Ele escreveu dois livros de história muito interessantes. A Guerra dos Judeus, falando sobre Tito, que invadiu e destruiu nos anos 70 aquela região, e História dos Hebreus, que é muito mais conhecido. Lá em História dos Hebreus, o Flávio Josefo diz o seguinte, que entre os outros povos, a nobreza se faz por distintos motivos. Entre nós, os judeus, os sacerdotes são de linha nobre. Ué, então quem eram os nobres? Os nobres eram os sacerdotes. Eles é que tinham as grandes propriedades de terra nas mãos. Quando não, um estrangeiro, que comprava aquela terra com facilidade, a preço de banana, igual hoje está lá nos Estados Unidos comprar um imóvel, né? Está a preço de banana, vai lá, o especulador e compra um monte de imóveis, fica com um monte de imóveis e depois vai vender por outro preço. Eles compravam as terras, arrendavam porque não tinham nada a ver com aquilo, botavam um capataz com quem ele assinava um contrato, e de tempos em tempos ele passava lá ou mandava alguém para pegar os frutos. Claro que os frutos não eram passas, não eram vinho, ele não estava interessado em azeite, azeitonas e essas coisas. Os frutos para ele era a venda que se fazia da plantação e que ele queria para continuar, sei lá, vivendo lá às margens do rio Nilo, lá no Egito. Gozando a dolce vita, né? A vida maravilhosa. Muito bem. Jesus, então, conta essa história, que agora faz um pouquinho mais de sentido, embora ela seja muito fácil de entender sem essa explicação toda. Um homem tem sua terra, vai viver a dolce vita dele, se ausenta do país, e pega aquela vinha e arrenda. Num determinado tempo, que deve ser o tempo contratado, ele manda um servo lá para pegar o seu dinheiro. Eles vão e matam o servo. E diz, ué, não entendeu, talvez não tenha tido notícia, se morreu, se não morreu. Mandou outro, não voltou, morreu, mandou outro. Aí diz assim, ah, já sei o que eu vou fazer. Vou mandar o meu filho. Aí eles veem que o filho está vindo, tiraram a conclusão, o dono da terra morreu e esse sujeito veio assumir a terra dele. Vamos matar ele que a terra é nossa. Essa é a história. Bom, claro que o texto já diz isso. Que Jesus Cristo está falando de Israel. Ele está falando de Israel e daqueles que administram Israel. Qual é o centro desta história toda? Antes de nós entrarmos nas aplicações que fez Jesus. É que aqueles homens que mataram aqueles servos e que depois mataram o filho, eles tinham na cabeça dele um pressuposto que fez com que eles agissem deste modo. E o pressuposto é claro, bom, o senhor está ausente. E nós que administramos isso aqui e que todo dia suamos a terra aqui, nós é que somos o dono disso aqui. O senhor está ausente. Ou seja, eles partem de um pressuposto equivocado. Porque o senhor, apesar de não estar lá, ele não estava ausente. Onde é que o senhor está presente? Primeiro na terra. A terra é dele. Está lá o nome dele na escritura. Ele é o dono da terra. E ele está presente naquilo que possui. Ele não está só presente naquilo que possui, mas naquilo tudo que ele investiu. Porque diz lá que ele cercou, plantou, abriu um lagar, fez tudo. E pediu só para os sujeitos administrarem. Ele está presente na sua propriedade, naquilo que lhe pertence. Ele está presente realmente ali. Ainda que não seja fisicamente, mas realmente. Bom, onde é que ele está mais presente? Ué, no pacto que ele assumiu com aqueles com quem fez um pacto. Qual é o pacto? Eu vou me ausentar de tantos em tantos tempos, vocês me mandam o dinheiro. Vamos fazer esse acordo, esse pacto? E eles fizeram um acordo e um pacto. Ainda que ele estivesse ausente da terra, ele está presente moralmente no pacto que assumiu. E a terceira realidade que pode marcar a presença do Senhor é o envio dos seus servos e do seu filho, que também registram o fato que eles querem negar, que o Senhor está presente. Bom, como eu disse, Jesus está falando, né, de Israel. Nós lemos lá em Isaías, lemos no Salmo, que Israel é a vinha do Senhor. O povo de Deus é a vinha do Senhor. E os sacerdotes entenderam muito bem quando Jesus contou a parábola. Ele disse, ele está falando da gente. Ele está dizendo que nós somos lavradores maus. Que não estamos devolvendo para Deus os frutos devidos. E que o Senhor vai vir e sapecar a gente. Eles entenderam corretamente. O problema central é perder a perspectiva de que o dono está presente. Quem perde a perspectiva de Deus na vida, quem perde a perspectiva de que Deus está presente, quando as pessoas perdem de vista que Deus não é ausente, elas são capazes das piores barbaridades. Porque perderam a perspectiva da presença de Deus na sua vida. e vivem como se Deus fosse um ausente. O que Jesus Cristo está lembrando é que Deus não é ausente. Mas então onde é que ele está presente? Bom, ele está presente naquilo que lhe pertence. E o que é que pertence a Deus? Não sabe? Tudo. Tudo. Ele é o Criador. Então todas as coisas ele está presente. E manifesta a sua propriedade sobre todas as coisas. Mais do que isso, ele está presente no outro. Por quê? Porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele está presente. E nós vivemos assim no mundo. E nós estamos tão convencidos disso que nós dividimos a terra. É sorte que a gente não pode dividir o ar, né? Nós dividimos a terra, os rios, de cima, botamos lá embaixo que nós somos proprietários. Mentira, Deus é que é o proprietário de tudo. Nós só usamos. Ainda que nos arvoremos de proprietários. Ainda que digamos que sejamos. Às vezes para enganar a gente mesmo. Mas nós não somos. Quer ver como é que nós não somos? Qualquer propriedade que você comprar, você vai pagar o resto da vida para o governo o direito de ter aquela propriedade. Deixa ele pagar para você ver se você não perde a sua propriedade. Seja aqui, seja no campo. Não somos. Nós somos usufrutuários. Usuários. Tudo é do Senhor. É por isso que tudo merece o nosso respeito. E nós não podemos tratar as coisas que Deus criou. Nós não podemos tratar a natureza que Deus criou. Nós não podemos tratar aquele outro que Deus criou como se Deus estivesse ausente. Porque isso é desrespeitar o pacto que nós temos com Ele. Esquecer que nós contratamos com Ele este pacto. É claro que colocar tudo assim em relação à natureza, porque a natureza é tudo, mas não é nada, né? Ou alguém aqui acha que ele é tão desrespeitoso e agressivo com a natureza. No fundo, nós achamos que são as grandes corporações, são as grandes indústrias, que nós não somos. Mas nós é que alimentamos toda essa coisa, com aquilo que nós consumimos, com aquilo que nós compramos. Se nós não comprarmos, eles não têm o que vender. Se eles não têm o que vender, vai diminuir a poluição. Mas quem é que quer fazer isso? Ninguém quer, porque nós vivemos no mundo do consumo. Bom, o mais importante, além desta aplicação de Jesus Cristo a Israel, além desta aplicação que nós podemos fazer do geral em relação à criação, a bem da verdade, o que o texto diz é o seguinte, é que esta vinha, que é o povo de Deus, Jesus Cristo diz isso, vai ser tirada de vocês, e vocês vão perder a administração disto, e vai ser passada a um outro povo que lhe produz o fruto. Ora, quem é este outro povo? É a igreja. A igreja torna-se, segundo Jesus Cristo, a vinha de Deus. A propriedade de Deus, de onde ele quer recolher e retirar os seus frutos. Aí o texto fica muito ruim para a gente. Porque é bom falar dos escribas e fariseus. É bom falar dos sacerdotes. É bom falar da natureza. Mas quando a gente vai falar da igreja, aí o que Jesus Cristo está dizendo é alguma coisa muito séria. Ou que ou nós somos como aqueles lavradores maus, ou nós somos lavradores responsáveis. Ou nós cuidamos da vinha do Senhor, ou vamos ficar aqui tratando a comunidade e a igreja como se Deus estivesse ausente. Nós somos responsáveis pela igreja. E é a nós que Deus arrendou a sua vinha. E por quê? Ele disse lá. Porque ele está convicto que nós vamos dar os frutos. Entenderam onde é que nós entramos de modo muito claro na parábola de Jesus Cristo hoje? O que é que nós estamos fazendo com a igreja? O que é que nós estamos fazendo com a igreja? Como é que nós estamos vivendo a igreja? O que nós temos realizado como igreja? Eu percebo uma coisa. Que mal e mal nós somos uma igreja de domingo, às 18 horas. Mal e mal. O que nós estamos fazendo com a igreja? Ao que nós limitamos a nossa vida como igreja? Ou ao que nós limitamos a nossa vida como servos que devem prestar contas ao Senhor? O pacto que nós assumimos com Ele. Porque nós assumimos um pacto com Ele. E esse pacto, toda vez que a gente senta aqui na mesa da ceia, a gente diz isso. Este cálice é um novo pacto no meu sangue. No sangue de Jesus Cristo, um novo pacto. E o que nós temos feito pela vida da igreja? Bom, o que o Senhor disse, e eu gosto de ouvir isso, é que nós estávamos aptos para produzir os frutos. Que Ele então nos ajude a produzir os frutos que lhe são devido. Porque sempre a seu tempo, Ele cobra de nós aquilo que é dEle. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos juntos afirmar a nossa fé com o credo.